Vai em Salvador, azul 3796, a porta espera dar 1-0, pronto. 796 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1990 graus, 1029. Além da cola, pista 1-0, azul 3796. Decolar. Ok, Pro 2-1-0, caso falhe após 1 centena, Pro de Coral Azul 2-7-7-2. Rumba 02, o limite atende, não? Ok, Rumba 02, mantenha nível de voo na 00, serviço radar terminado, chame o controle LES frequencial na 20 decima 1. Chame LES 201, Rumba 02. Azul 2-7-7-2, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas, mesmo rumo. Cruzando o nível de voo 050 em ascensão, é um Papa Alfa, Tango 4. Ciente, azul 2772. Passou desvio para uma 240, possível 2842? 27872? Que é autorizado desde 2772. Que graça. Retornando para o 2-1-0, azul 2-7-7-2. 2-7-7-2. Abatão com eco do November, quando possível, seu estimado de pouso. Sim, está estimando o pouso para 1-2-2-0. 1-2-2-0, copiado, grata. Decolado 228, chame agora controle de Salvador 1-2-0-8. Salvador 1-2-0-8, bom dia. Controle de Salvador azul 2796, decolou o PC da Conde. Azul 2796, contato radar, só para o nível de voo 170 via saída Conde. Subindo via 170, azul 2796. Salvador, muito bom dia, Gol 1095, aproxima-se do ponto de espera, pista 1-0, pronto. 1095, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. Nível de colagem, pista 1-0, Gol 1095. Está agora a 12 milhas sul de Salvador, reassuma a navegação na Franja de Coral. Proa de Coral, 2772. Salvador, Luísa Jornal, tem condição de retomar chance com a dança de reggae, prossegue visual nível 085, está estimado o pouso em Ilhéus 1158. Batango do Planchado até o Plano IFR modificado, aos do 931, mantém o nível de voo 085, estimada de pouso 958, copiado. Então, até o 0500. Uno 095, decolado 32, chame agora com o trânsito de Salvador, 120, desço a 8. 208 com Salvador, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Bom dia, voo na 095, perfil Arbor 1. Voo 095, contato radar, via saída Arbor 1, nível 360. 30360, voo na 095, via Arbor 1. Controle, por gentileza, seria possível coordenar para o de Arbor, está presente? Autorizado, Arbor. Arbor está presente, obrigado. Juan Romeo, Charlie Golfinho, bom dia, seu nome é da Gritera, chame para o táxi. Prossiga. Se possível, para 200. Gente, 200, aguarde a autorização. Marco Velo November, serviço radar encerrado, 4.6 milhas noroeste de Salvador. Mantenha nível 105 para informação de voo e alerta centro Recife, na frequência 12545 alterno 12685. 2545, 2845, Recife, novembro. Doutor Salvador, bom dia, de Papatango Mike pra Bianchi. Papatango Mike pra Bianchi, bom dia, Torre. Suba e mantenha nível 200. 200, 2, 7, 7, 2. Agora 1 a 7, 0, gol 1095. Afirmativo, gol 1095, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 360, 288, obrigado e um bom dia. Vitor Charlie Hotel, controle. Você é controle, Charlie Hotel. Serviço aderente errado 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha regras de voo visual nível 085, chame controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Vai se manter visual, nível 085, Vitor Charlie Hotel, vai chamar 101 no controle de Ilhéus. Charlie Golf India. Táxi autorizado, chama no ponto de espera da táxi foi Oscar, de NH 1099. Mike Bravianchi, já acionado no lugar do Graia, pronto para o táxi. Aguarde instruções de táxi, Mike Bravianchi. Aguarda, Bianchi. O 2772, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 80. 2772. O Mike Bravianchi, como número 2, seguindo Wolfstream, como número 2, Mike Bravianchi. Azul 4299, bom dia, mantenha um ponto de espera. Mantendo, 4299. Charlie Golfinho, autorizado, ingresso, pista 17. Livre na taxiway Quebec, chame na Quebec. Caso 4299, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 190 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, dono 0, azul 4299. Mas para ver que autorizado ali, aí mantém pista na 7. Charlie Golf India, siga via Mike Lima, chame na Lima. Gente, Mike Brasil aqui, mantém a posição. Decolou, chama o controle. Azul 4299, decolado aos 45, chame 1 no 20218. 208, obrigado. 4299. Azul 4299, contato radar, subavia saída Salva 1 no nível 320. Salva 1 para 320, sim, obrigado. Para Bianchi, 1 minuto para decolagem. Lima, o Papa Romeu, Thiago Golfinho. Finja, mantém a posição na taxa Lima, chame solo, 1, 2, 1, 3, 1, 9. Mantém a posição na Lima, chame solo, 1, 2, 1, 9. Alfa desviando ligeiramente aqui à esquerda, 5 milhas, sai da por retorno aqui. Gente, azul 4299 é autorizado de visto necessário. Se tiver condições após, autorizada por Odileda. Por Odileda, muito obrigado, hein. Passa de Salvador, azul 2786, solicita 190, como tem o final. Gente, azul 2796, coordenem agora com o controle Aracaju, o nível 190 como final. Foi passado agora em Salvador, 62 milhas nordeste, serviço radar encerrado, azul 2796. Chame Aracaju, frequência 120.3. Fazendo Aracaju 1203, azul 2796, obrigado. direito aleta, já retornando azul 4299, obrigado. Entendi. Avianque decolado aos 47, chama o controle Salvador 120-8. Vem, Salvador 208. Controle Salvador, bom dia. O Mike pra Avianque decolado aos 17. Tratando Mike Bravo Yankee, contato radar, suba via saída arbóreo 1 no nível 180. Liberado da restrição de 3 mil pés na saída. Ah, muito grato. Autorizado, Arbo subindo para 180, sem restrição, Mike para ver. De novo com vocês, próximo ponto de carga 90. Charlie Golfin, de autorizado, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, Charlie Golfin, obrigado. Chinamea 3-1, acione identificação, desça e mantenha 4 mil pés na proa de Bonfim. Bonfim intercepta via chegada, altímetro 1019. 1019, 4 mil. Charlie Golfin, Índia, decolagem atualizada, pista no zero, vento 190 graus, 129. Pode chamar o controle, Golfindia? Assim, Charlie Golfindia, decolado 51, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Golfindia. Controle, Salvador, Papa Romeu, Charlie Golfindia, cruza 1800, em ascensão na Sambo 1. Papa Romeu, Charlie Golfindia, contato radar, suba via saída Sambo 1, nível 470. Via Sambo 1, 470, Golfindia. Azul 4299, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 125, 1238, excelente fim de semana. Controle Salvador, Papa Romeu, Tiago, possibilidade, vamos dar presente Leda, ou melhor ainda, seria Mótima pra gente. Charlie Golf India, foi inicialmente Leda, após Leda Mótima. Gente, Leda Mótima, muito obrigado, Golf India. Torre, muito bom dia, tá 3179, ponte espera 10, pronto para decolagem. Tá 3179, autorizado a alinhar de colapso 10, vento 200 graus, 109. Livre a linha de decolagem, tá 3179, obrigado. 38, Charlie, bom filho. 3179, decolada 59, controle Salvador, 120, decimal 8. 108. Salvador, muito boa, bom dia, Altan 3179. Altan 3179, bom dia, contato radar, suba via saída, Sanvo 1 no nível 320. Sanvo 1 no 320. Quais 2000 seria possível voar Sanvo direto, Sanvo? Quais 2000 autorizado, Sanvo. Leme 3-1, autorizado final e ele é Tech3, pista no 0, desça para 2000 pés e informe estabilizado. Autorizado final e ele é Tech3, vem informar estabilizado a 2000 pés, o chinelo é 3-9. Salvador, bom dia, voo 2171, passa nível 292 para o nível 160, temos a informação box. Voo 2171, aciona a identificação, desça para 4000 pés na proa de Bonf, em Bonf intercepta via chegada, altímetro na terminal 1099. Para a esquerda, direto Bonf, a partir de Bonf intercepta a chegada Bonf, 1019 mais 2, voo 2171. Primeiro. Patango Mike Bravo Yankee, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 1260, alternando 288, Mike Bravo Yankee. Seria possível voador na Oceanera 6309? 6309, mantenha a proje pelo após pelo dono. Mantém a chegada 6309. Mata livre da restrição de altitude em Pelo, chanelo 639. Está livre, 639. Gente, 639. Atualhe o voo 2171? Sim. Poderia confirmar se nesse momento o aeródromo de Salvador opera com a pista toda a sua extensão ou realmente se encontra com restrição de metragem em relação à redução da pista? Restrição de metragem apenas a partir da 1230, Zulu. Ok, compreendido. O voo 2171. Estado Chanel 6319. Chanel 6319, chame agora a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, nós, ou 6319. Salvador, a Chanel 6319, estabilizado e aliás, X-ray da 10. O Chanel 6319, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 0, vento 190 graus, 099. Autorizado o pouso na 10, a Chanel 6319. Salvador, é o TAM 3179, é possível coordenar a Motiva, está presente? 3179, cruza nível 140, tente a coordenação com o Centro Recife na frequência 1251 e alterna 123, decimal 8. Só consegui alternar 1238 e a primária? Primária 125, decimal 1. 25, obrigado. Salvador, você teria a possibilidade de aumentar o brilho do papel para o 6319? O controle do papel está com a infra-aero, teria que ligar e demorar um pouquinho. Sim, mas se for não possível aí para os próximos que vão chegar, seria interessante aumentar um pouquinho o brilho, tá? Sim, será coordenado. Chanel 6312, autorizado ali e mantém a pistola zero. Chamei 3-1-1, solo 09, livre à direita, taxi Foxtrot, chamei 1-2-1-19. Direita, Foxtrot, 1-2-1-9, 6-3-1-9. Chamei 3-1-2. Decolagem autorizada, pista na 0, vento 8, 0 graus, 09 graus. Decolagem, 3312, decolado 10, chame agora, controle de Salvador, 120 decimal 8. 08, bom dia. Salvador, chame 3312, passando a 1600 pés. Contato radar, suba via saída PUCA nível 350. Via PUCA para 350. Via esquerda, gol 2171, abrange de 30, aproximadamente 5 minutos ali na formação. Gente, gol 2171 para 230, pós desvio, voo e pelô. Pós desvio, pelô, para 2171. Tango Lima, aqui no Bravo, confirma o POB. Este autorizado, chame para o táxi no porte da Badé. O 2171 após pelo autorizado 2000 pés para final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Apelou 2000, está livre da ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, gol 2171. Doutor, eu chamei a 3, dona Dani, positiva? Positiva. Possibilidade de voar na Aracaju. Mantenha a saída agora de coordenação, o Chanel 6312. Muito grato, nossa. Azul 4450, acione identificação autorizado via chegada Boa Média 1, desse mantenha 4000 pés, altímetro 1019. Teste descendo para 4000, ajustado 1019, azul 4450. Meia 3-2, autorizado direto para Aracaju. Aracaju, agradeço a coordenação, 6-3-1-2. Autorizado, chame pronto na Papá para ingresso 97. Ingresso, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, utilizando ingresso pista no 7, no porte alinhado e pronto. Vai formar alinhado, pronto, Kilo Salvador, bom dia, Mono 230, informação é hotel. Mono 230, aciona a identificação, desce, mantém nível 050, na presente autorizado por hoje Bomed, em Bomed, intercepta via chegada, Bomed 1. Bomed, Bomed 1, intercepta 050, a partir de Bomed, desce via, Mono 230. Localizador, 2171, visual com a pista. O 2171, no complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado e até já. Chame 63, 12, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 25, bom dia. Salvador, uma boa, um bom dia. É o 2171, estabilizado, X-ray da 10. É o 2171, avistado, vento 180 graus, zona 0, nós autorizando pouso, pista no 0. Alívio do pouso, na 10, com 1019, confirma? Afirma 10, 19 no ajuste e 190 graus, 099. Tá ciente, livre de pouso, 10, e confirmando que opera em toda a extensão da pista. Afirma, operando 2, são 3 mil metros. Muito obrigado. É, tá pronto, Lima Kilo Bravo. Deixa eu botar o Lima Kilo Bravo, na cabeceira, no 7. Controle. Prossiga, Rona 230. Incidência do Notam Bravo 0636/2015. Afirma, senhorita, a partir agora das 12h30, então vai para em vigor a restrição da pista lá em Salvador? Afirmativa, a partir das 1230 Zulu, fechamento dos últimos 1.300 metros da pista no zero. Ah, ok, estamos cientes. Aqui o artista está mantendo na pista toda a extensão, então a partir de 12h30 está ciente da gente está agora 230. Azul 4450, desça via para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray pista no zero, informe estabilizado. Cente 2000, vai reportar estabilizado no 4450. Controle, só confirmando que o 4450 azul, a gente vai pousar com a pista toda utilizada. Está estimando um pouso. Qual o horário, o azul 4450? Exatamente aos 30. Zero decolagem, pista no 7, vento no 0 grau, 089, atenta a possível cheiro de turbulência do Mike 737, pegou. 40, confirma a velocidade de mais 40 segundos na cabeceira. Agora mais 30 segundos. Gente, estamos aqui nesse condutor, cheiro para a nova autorização. Metro. 7, 4, 4, 5, 0. Zona 71, na sala 22, livre pista direita, chama em sala do Salvador, vamos 21, 29. Só vamos 21, 29, vou 21, 71, obrigado. Então, Lima, Kilo Bravo, 3 horas de decolagem, pista no 7, vento 190 graus, 099. Azul 2590, contato radar afastado de Salvador, 64 milhas sudoeste, vou na proa de Itape, após Itape Duna, reposto no ideal de descida. Agora Itape, após Itape Duna, temporada ideal, 2590. Muito bom dia, obrigado. Olha, bom dia, Papatango Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo, contato radar, sobre a via saída Boruna até 3 mil pés. Boruna, 3 mil pés, Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, qual altitude que está cruzando? Não recebeu a informação de altimetria. Eu sabia que os pés eu vou efetuar uma verificação. Caso não obtenha os postos, eu aviso aí que está no equipamento 2. Gente, qual altitude que está cruzando? 500 pés. 9.500, gente. Reporte cruzando 2 mil pés, Lima Quilo Bravo. Azul 4450 informa o tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo oeste, um Charlie 402, sem informação de altimetria, informado que está cruzando 9.500 pés. 7, 4450. Lima Quilo Bravo informa cruzando agora 9.800 pés. Possível solicitar voo direto destino, radial 246, Quilo Bravo. Aguarde Lima Quilo Bravo, sub e mantenha 3 mil pés inicialmente na proa de água, aguardando subida. Quilo Bravo. Uno 230, desça para 4 mil pés, altímetro 1099. 4.019, Uno 230.